solteiro, joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tem vizinha fofoqueira aí, dá o grito. Quem tem amiga sapatão, dá o gritão também. Só quem vai amanhecer hoje muito doido, dá o grito. Vambora, vambora que o bagulho inonhou. Bora! Bagulho de... Tá doido? Bagulho de... Bagulho de... Bagulho de... Tá doido? Bagulho de... E doido? Bagulho de... Bagulho de... Gira, gira, bagulho de... Bora! E eu vou no rei, vocês vão no hall. Rei! Rei! Rei, rei! Primeiro aqui, ó. Galera do Corinthians aí. Galera do Flamengo também tá aí. Cadê a torcida do Paysandu em peso hoje aqui no Godimar? Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo. Não vi. Galera do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí. Cadê a torcida do Remo? Tá aí também, tá? Torcida do Remo, que ganhou o Repá mais uma vez, dá o grito! Torcida do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu. Não vi não. Torcida do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu aí! Bora que tá na hora! 5, 4, 3, 1, explode, Godimar! Pode ver! Foi por isso que o Dodinho se encantou. O quê? Vocês gostam da sacanagem, né? Patrese. Brigou. bonito. Mas esbarrei com a é o baile do Patrese. Então pensa na mulher do joga, joga. Disse que a Zua também brigou. E ela... O Alan Playboy, o Dodô também. Galera comigo aí, Michael. Então filha da barra, PP. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. E a onda no croc é assim, ó. Vou te passar a chope piriquita. Chope piriquita. Vai! Alô, Belly! É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. Vou te chamar. Bora, crocobite, o rei das paquitas. Bora, o osso do leão. Hoje sai o abraço dele. Novinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, pode vir pra cima, toma! Amar, amei, mas agora eu não quero nem te gravar. E o quê? Tá bonito! Ô, moça, não dá mais, quero uma briga em cima da outra. Meu parceiro Cássio Matheus! Eita, de volta no gigante, bora pra cima! Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. Só quem é do crocodilo joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu. Vocês, vocês, bem alto! Pro céu, é bem alto! Céu, céu. Agora! É chopi! Tereu, teu, teu! É chopi! Tereu, teu, teu! É chopi! É chopi, teu! É chopi, teu! É chopi, teu! É chopi, teu! Júnior Santori! É muito tel, é muito tel, é muito tel, vai! E fica quebrando, vem dançando, vem quebrando, com o Patrese detonando, e bota no batidão, bota no batidão, bota no batidão, não adivinha, não adivinha, toma! Quando ela dança, essa menina dá aula, senta pra caramba, essa menina escangalha, vai chegando no crocodilo, ela é a sensação, de shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Alô, meu! O quê? Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. E aí, tudo bom, churrana? Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão, grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão, grandão. Vai virando, vai virando. Toca pra trás e mama. Top DJ do Pará. Eu vou curtir. Quem? DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. Aqui. O top. O tal das tábuas aqui comigo, Alex Bray, da pedreira, aí Thais, onde sem freio. Olha o cola de boa do Isley, o Alex do Malex, comigo também. Lembra conversar, tentar nos reconciliar. Então, bom, Breno, fala Breno Mecânico. Me custa tanto. É Paturi, um abraço pra ti. Gente, Leonardo dos Humildes também por ali, ó. Nome do boné, segura do lado. Amas, amas, se tu ainda me amas. Sinto na bebê. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. O bora que o Patrese tá de rock, tá de rock, tá de rock, tá de rock, rock, rock, rock. Vai! É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá... No batidão, assim, assim. Bora, bora, bora. Te liga na batida, te liga na batida. Vai doidar, vai doidar. Vai doidar. Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Ei, caçadores, o Patrese. Daquele jeito. Não é mais do 14. Agora é. Agora é no 18ão. É no 18ão. Mas eu quero no 14, vem na manha, vai, vai. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Tá na hora da tapinha. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha, tapinha. Toma essa tapinha, toma essa tapinha, toma essa tapinha. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Segura na dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. O bicho é! Crocodilo é pressão, é pressão, é pressão. Tu é safadão! É pressão, é pressão. No batidão, no batidão! Uma atrás da outra! vocês que me pediram um pouco de putaria. Se liga, minha GDK comigo, vamos pra cima. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. DJ Patrese. Como? O quê? Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada dela. Sempre trava nessa porra, hoje tem dentada dela. Sempre trava, hoje tem dentada dela. Sempre trava nessa porra. Prepara, neném! Prepara, neném! Sempre trabalhando aqui com meu parceiro Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade é Gilson Lanches. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Barbearia da Vila também fechado com Patrese. Boutique Multimarcas é a beirinha mais famosa do estado do Pará. Boutique Multimarcas. Ricardo Chitunes, o homem do gajo animal. Pra cima, pra cima, pra cima. Fael Celulares e Acessórios, agora trabalhando com Fael, meu irmão. Humora, humora. E vai fumando e vai bebendo. Vai bebendo e vai fumando. Fumando e bebendo, vai. Fumando e bebendo. Bebendo e fumando. Fumando e bebendo. Bebendo fumando, fumando e bebendo. Bebendo fumando, fumando e bebendo. Bebendo fumando, fumando e bebendo. Bebendo fumando, vai. Fumando e bebendo, vai. Bebendo fumando, fumando e bebendo. Agora vai. Fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. O Rafael, o Igor também, o Mário, o Tiquinho do Barreiro. O Adriel, ao centro veículos, o fotógrafo Edu também, Guedes. Isso é cheio, né, papai? Bora então! Vamos no livro falar. Não chora, bicho. Expressar esse momento, onde os aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós, nuvens formaram nossa imagem. Tu pegou um abraço só lá ontem que me falaram. Coração. Aqui tu tem 10, caçado. E a nossa voz fica. Ô, família dos Marais! Pra cima, meu irmão, irmão, irmão! De tanto gritar de amor. Nosso. Os cachamachos para Kelly! O Keké também! E a família Maguari! Olha a família Maguari ali, ó! E o quê? Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, segura, delícia esse baile, toma uva. O top DJ do Pará. Toma uva, virou de escuta. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. A IJ da CB. E o Panda também. O Vido, pode mix. Juntamente com o Fabinho dos Malas. Pra Fabinho! A Samia também. Samia Dantas, as gatas tops. Tão comigo, tão comigo. E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra. Pega o isqueiro e taca fogo na bomba. Vai! Pega o isqueiro e taca. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, DJ Patrese! Bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E o que, e o que, e o que? Vai! A bandida tá te olhando, ela tá interessada só porque o DJ pra trás e tá tocando. Bora, gente, Murilo! Ei, bandida, sossegue essa piri. Olha o baile, olha o baile, olha o baile! É o baile do Patrese. É o baile, mais famoso do estado do Pará. O baile do Patrese. É o baile do Patrese. Eita. Atenção, Pancadão. Não chega rapidinho aqui no comando, filho. Alô, Pancadão. Dá licença, moça. DJ Pernambuco. Gigante Crocodilo. Bola que se enrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, que tipo bom. E aí, WM? Que o bumbum balança. Então joga essa puta que toma. E aí, empresário Betinho Playboy? Tá comigo, Betinho? Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa puta que toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Empresário Betinho Playboy. E aí, gerente Lucas? E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Bora, Betinho Playboy. Pra cima, pra cima, pra cima. Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta. Produção, com você, vai. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. E o quê? Vai ser rock doido. O patrão mandou avisar. Vamos lá! Que hoje todo mundo vai tomar. Patrese. O uísque do bom. E o bagulho vai ser louco. Então te liga! Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais o uísque, desce mais tequila. Até mandou avisar que a festa vai. Vamos lá, Felipe Lopes! Bota mais uísque, bota mais tequila. Bora, Bezerra Carioca! Meus produtores! Tuava, cerveja e pior. Bora, Juan! Deixando o Fudizinho! E vodka. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ gordo, de impressão. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. E o quê? DJ Patrese e Mylon Beat. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. Aumenta o som que o bagulho doido vai. Joga a mão pra cima, faça o que e dá o grito. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tem como? Apaga a luz do palco. Quem tem amigo viado aí, dá o gritão. Só quem vai amanhecer dá o grito também! Bora, bora, dá de Patrese! DJ Patrese! O top! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! Bora! Chama a bandida, chama, chama! DJ Patrese. O top! A as melhores. Aqui, ó, minha GDK. Vamos pra cima. O quê? Que música, hein? Vamos lá. A chuva é muita onda. Um, dois, três, pra cima. Céu e as estrelas na noite fria. O quê? Pensando em você, assim como essa é da boa, papai. Que meus olhos vão fazer você de engraçado. Mamãe! que brigar, não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Amanha. Que emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de lhe dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. Tá bonito, tá bonito. E dizer que eu te amo e essa guerra fria boba por mim vai ter fim. Vocês, vocês. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. E quando sai, eu fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Ficar contigo me faz bem demais. E quando sai, eu fico aqui esperando você voltar. Me dói, dói. Patrocina, mas te fadiga, só toda hora. Pra cima! É meu amigo, meu camarada! Da diretoria! Se é moleque doido! Vai ficar doido hoje, caçado! Olha o Gilson Play! E aí, Gilson Play! Ion! Sérgio Leones, o homem da internet! Manda o arquivo! Demais, Leon. Vem dançando, vem dançando. Vai, vai. Só quem tá solteiro, joga pra cima, pra cima. Bate na palma da mão, na palma da mão. Agora. 3, 2, 1, toma. É o baile do Patrese. É o baile mais famoso. Patrese. John Legend também, o Bruninho, um monte de doideira. E aí, bicho, é Thiago? Por onde eu vou? O quê? Penso em você. Não aguento mais. Viver. O Adriel também, alto cinto, veículos. O Edu Guedes, tá lá comigo. Não te encontrei. Verdade. Breno Brasil! Vamos lá! Quarto, se você é o meu lado, não desiste! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. O quê? Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você. Então canta bem alto agora! Você! Covarde, tu quer? Fora! Pra cima! Bagulho doido. Calma, Maria do Bairro. Bora, mãe! Melhores aqui com ele, ó. Vai, meu top do Pará. Toma dentada! Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo. Gigante. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Aqui, Godima! Bora pra cima, vai! Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito, sem você não dá pra te esquecer. Eu fecho os olhos, eu não consigo não. O Gilson Blake dá valor, meu irmão. Lembra super foda. Fortaleza, era muita onda. Meu amor, porque tem que ser assim. Eu tô sofrendo tanto e você longe de mim. Meu patrão Cidinho e assim, Janaia! Ó, Cidinho! Tô sofrendo, meu amor, sofrendo de amor. Ai, ai. Olha, temos bonés aí do Crocodilo da Escola. Porque eu te amo e não vivo. 30 conto aí, Cé? 2 por 50? É, meu irmão. Que você deixou. Vamos lá! Sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, ai, ai, só quero te dizer. Patrãozinho que detona, detona pra você, mano! Olha o amor! Amor bandido! Não rouba nada, vai pra cima! Crocodilo Prime. Tá na hora! Joga tudo pra cima! Você! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida, e doida! Isso que eu te falo, pudizinho! Aí tu marca todo e depois tu quer cobrar! Vai! Todos meus produtores! Bora, bora, bora, bora! Pra cima, pra cima! Quem tá solteiro? Quem tá feliz? Quem tem amigo corno, dá o gritão aí! Galera do Paisandu! Galera do Leão! Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das sinceras! Das gostosas! Pra cima, pra cima, pra cima. E na contagem 5, 4, 3, 2. E doida, e doida. Pra cima. Já isso também. Imperador Ian, o Arthur, o Cassiano também, Torres. Estão aqui, ó. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas. Minha mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que você volta. O tempo mostra. Vem dançar, vem dançar! Se eu soubesse que era assim, eu nem vi. Tô bebendo champanhe, catando latinha. Mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você. Entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Tu diz que não me quer por perto. Mas estou olhando no meu. Estados islâmicos, meu irmão. Sincero, mas. Islâmico! Azulino na área! Rap, tamo junto! Esse gravado, sou sólido e sinto. Nunca fui de fase, sou pra público. Verso meu universo, peço que. Vamos lá, vamos lá! A gente briga por bobeira demais. A gente perde tempo, vida por bobeira demais. O amor é bandeira de. E aí, Brasil? Joga a luz aí, meu irmão! Viver, ensinar, aprender. Menino, sigo com você, você mais tente entender. Eu tentei. A vida é curta pra chorar pela ex. Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez. É, eu vou ficar, mas vou pela manhã. Vamos pra cima! Sacode, Godinho! Pela manhã, sem me despedir, vou antes do café. Que é pra não te acordar, sei que não sou nem dono. Agora! Você tá tão difícil eu falar de amor. Porque lá fora é tanto ódio e rancor. E aí, mano? E aí, mano? Ei, amor, eu tô contigo independente do caô. Você sabe que aonde você for, eu vou. você, bora curtir! Você é tão clichê, mas é tão bem quando se trata assim, de você. Ó. Só vem comigo, você não vai se arrepender. Joga tudo pra cima! É gigante! É o baile mais famoso! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Pra cima! Olha a Valesca no caqueado! Vai, Valesca, esposa do mar! Jorginho Souza, pra cima! E o artilheiro ali, olha isso, Dinho. Olha o artilheiro bem ali, ó. Viu, hein? O quê? Paulo Bahia, o nome dele. O artilheiro, meu irmão. Cruzou uma bola no alto, papai. É sal. Passa direto, ó. Doutor Felipe Lopes! É o marketing do Brasil, disse, ó. Felipe Lopes, meu irmão. E aí, Homem-Aranha Carioca! Prendo o Brasil! Meu parceiro Pudizinho Juan! Também meu irmão do Tom Bezerra! Todos aqui, ó! Godmar, gigante, é um crocodilo na parada. Crocodilo! E o quê? Pode vir! Que venha a chuva! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida no gigante, doida, doida. As profundezas chamam. O Fabrício também, Maldinho do Barreiro, galera do Barreiro. Joguem uns contra as pedras. E dance, dance, dance. E dance, dance, dance no gigante. E o Patrese detonando. Arrepia DJ Patrese. O top DJ do Pará, DJ Patrese. Bonés aí do crocodilo. Olha esse boné como tá já aqui, ó. Já era esse, papai. Foi sal. Um é 30. Dois é 50, é isso? É. Se segura. Os bonés do croco, meu irmão. Esse aqui tá top. Vamos dançar. Bora curtir que é o gigante. O bagulho ficou sério, então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Patrese, tem que respeitar. Abusada mesmo. E aí, DJ Jesse? Cachorro. Meu parceiro Tal, estados aqui comigo. E aí, Tal? Mas só que a profissão das minas é... Bora, mulherada! Abusada mesmo, ela vai bater. Ela vai sentando. Do jeito! Dançando! Bum, bum, bum. Breno mecânico! Ela vai bater! Bum, bum, bum. Ela vai... Leonardo Humildes! Ela vai... Fortíssimo Junho na peneira! Bum. E aí, Baturi? Ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. Olha a visão! Pega a visão, pega a visão. O quê? Pega a visão, pega a visão. Aquele, aquele pique, ó. Isso aí tem mel. É o Diguinho que tá mandando. Chama, É o Diguinho que tá mandando. Então toma! Anda, chama, pode vir sem dinheiro. Seu Pitel, caralho, seu Pitel. Muita treina. Brota e convoca as chuca. O quê? Brota e convoca as chuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Vem dançando, vai! Só uma surubinha de leve, surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica. Olha a mulherada do clima! Fala, bicha Thiago! E aí, Betinho Playboy? Vamos dançar! Depois tá que fica mais. O alemão também do frango! O drone já mora aqui! Depois tá que fica. Você, vai! A novinha linda que mora aqui no lado. Bumbum gostosão, corpo sedutor. Foi por isso que o doguinho assim cantou. Agora, Marcinho! Vem e brota aqui na base. Muito prazer. Sacanagem! Sei que você tem vontade. Então, senta um pouquinho. Vem e brota aqui na base. Vamos. É o baile do Patrese. Prime. Um pouquinho. Se liga, você achando que eu tava com outra. Pra cima! Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse Patrese. Não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. O quê? Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, oh, desculpa, mano. Você vocês, não... vocês! Ah. Oh, se eu tiver solteiro. Se eu tiver solteiro, não vou voar ninguém. Eu vou comer também suas amigas. É doido! Eu vou comer também suas amigas, Putiane. Eu vou comer. Fora meu patrão Cidinho! Putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas, Putiane. Eu vou comer também suas amigas, Putiane. Eu vou comer também. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca dele. E aí, Larissa Pinheiro? Tá falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. As melhores! Aí eu vou ter que zoar. Vamos lá! Tu beijou depois que ela mamou. Então canta, canta! E aê? Tu inteiro, boca de peixe, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Bora, Beto! Fim chateado! Tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Gilson Play! Tá ela pra mamar, nós tá ela. Uma catuca, depois cheguei emocionado. E a Junho! Pra beijar na boca, depois que é. Bora, Márcio, pra cima! Fica pegado, aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela. Olha a verdade. Acabando aqui o Gold Mart, vai tudo pra Marina. Você vai se Matheus e Cauã, né? O bagulho vai ser doido por lá. Prepara, pai, eu vou beber todas. E acabando lá, tem a Fazenda Show, aniversário do Luciano com o Crocodilo. O bagulho vai ser doido. Mano, não vou nem dormir. Bora beber, bora curtir. Que a noite tá uma criança ainda. Bora! Ela balança e Yuri chama de. Você! Ela vai se apaixonar. Senta, desgraçada! Versão brasileira, Herbert Richards. Vamos ensinar língua pras. Do jeito que vocês gostam! Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. Tá gravando, Thiaguinho, tá? Vai! Open the checker, vai! Open the checker, ai! Open the checker, vai! Open the checker. Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. O gritinho das gostosas! O gritinho das virgens, das sinceras. Agora eu quero ouvir o gritinho das safadas. Bora, bora, bora, pra cima, Patrese. Vem dançando, vem, vem, vem, hoje não tô bom, vou serrar bundão. Joga tudo em cima aquela amiga que... E aí, coreano, tá, minha perdida aqui, ó. Pabatão, pabatão grande. Alá, o acontece! O irmão! É nós, irmão! É a morte que eu falo que é irmão do Átila aí. Alá, o acontece! É o prefeito! Te liga! Te liga no bagulho! Coração tá gelado, a maldade na mente. O que, cabine do rock? Queres falar a verdade, mas tu gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro, tu não consegue me esquecer, isso te causa. Seu cara! Desespero, não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Vocês! Tô namorando a Budweiser, sou amante das Colbit. Quero que se exploda se. E olha o Marlon Beat. Se desce uma, desce duas, é. Se três e dez. Namorando a Budweiser, a mãe. Meu parceiro Igor também! Quero... Ele é sua esposa, bora aqui, ó! Bora, Igor! Ele tá bombom hoje, não se liga, sabe? Aí ele, cadê ele? Tá hoje que o Denis tá. Dá um pra ir, doidão, já se liga. O pai tá... Bora! Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Vai cair do bumbum! E a dança do pudinho! Bora, GDK! E aí, DJ Patrese? O top DJ do Pará! Bora, Marrom Beat! Ô, bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Joga a bundinha pra mim. Joga a bundinha pra mim. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Bora, Luquinha! Quica pra você. Eu, quica, quica, quica, quica, vai! Uma dessas que tem me preca. Fala, meu mozinho Renato! Meu parceiro Renato Reis! Moleque dos histórias! Cadê o Renato, se desgraçado, hein, mano? Homem do estádio Instagram, esse desgraçado é muita onda, meu irmão. É do Croco, ele falou, sou crocodilo, pô. Vamos lá, olha ele aqui, ó. Quer fazer um vídeo logo, tu é doido? Esse tem moral, meu irmão, esse moleque é doido. Faz um favorzinho. É maluco, é amigo do Patrese, do Marlon Beat, toda a galera do Croco. Joga a bundinha pra mim. Olha a dancinha dele, vai começar o vídeo. Sente para conquistar você. E no primeiro eu vou subir. Agora. No segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quicar. E o bagulho é assim, ó.